manda encostar a cabeça no seu travesseiro. Não vai ser só a consciência que vai pesar. Dos seus pesadelos comigo, esse é só o primeiro. Quanto mais você tenta fugir, mais você vai me encontrar. Tô naquele banho demorado, CD que não sai do seu carro. Vai ter um pedacinho de mim por onde você passar.